Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aquele chantor de Jovem Nerd, eu sempre confundia na escola, achava que baixa Idade Média era antes da alta Idade Média. É uma ladeira, né, cara? É, eu achava baixo primeiro, depois alto. Quem tirar o Gladys da pedra vai ser rei. O cara não se apresenta mais. Caraca, o cara nem se apresenta. Não precisa de apresentações. Aqui é Blue Hand, tô sem piadinhas hoje. Aqui é o Tucano, e se você é bárbaro, não abandone seus antigos deuses. Ah, olha, boa, essa é boa. Então morre, Ege. Aqui é o JP, e no colégio eu tinha uma professora que chamava todo mundo de peste bubônica. Isso? Falava qualquer coisa, ela, cala a boca, peste bubônica. Aqui é a Zagal, e eu achei que a gente ia falar da média Idade Média. A média, né, de média, tá bom. Muito bem, nerds, nós estamos aqui para mais um Nerdcast histórico, mais um Nerdcast sobre Idade Média. Já fizemos um sobre as cruzadas, mas hoje vamos voltar mais no tempo e falar sobre a Alta Idade Média. Não dá falar toda a Idade Média no Nerdcast, é impossível, então vamos... Falar por alto, né? Aí, meu... Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana e caneladas no Nerdcast! Vamos! Azaghal, essa semana temos um recadinho da nossa companheira LG. Olha aí. E agora eu não sei o que vai rolar, um campeonato de games em 3D, Azaghal. Olha aí. Olha só, no Rio e em São Paulo, assim, ao vivo mesmo. Galera jogando ao vivo. Hands on. Hands on. É o Live Cinema 3D Game, Azaghal. Não, não. Esse não. É o concurso. Não, não. É o Live Cinema 3D. 3D Game. Exatamente. Como é que funciona? Entre os dias 11 e 16 de outubro, vai rolar no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, a primeira etapa. Certo. A segunda etapa, entre dia 19 e 23 de outubro, no Morumbi Shopping, em São Paulo. E aí tem a final, no dia 23, em São Paulo mesmo. Quem tiver classificado, vai jogar. E olha só, todo mundo vai jogar em 3D. Sabe o que eu comprei agora, recentemente? Isso não tava no isso não tava no briefing, não, pra falar, mas eu comprei um monitor da LG em 3D. Olha aí, Jovem. É maneiro, sendo cara. Influenciado pela própria propaganda. É foda jogar em 3D. Eu tô de saco cheio de filme em 3D, mas jogo em 3D é foda. Jogando Dead Island em 3D, cara. É. Olha aí. São vários prêmios aí, produtos da LG. Ganha TV 3D, ganha monitor 3D, ganha notebook 3D. Notebook 3D? É, com monitor 3D. Caraca! Ganha Kinect, ganha dinheiro também, Azaghal. Olha aí, só, pra comprar um monitor 3D. No total de prêmios em dinheiro, são aproximadamente 70 mil reais. Caraca! Então, olha só, vão ser três jogos. FIFA 2011. Em 3D. Em 3D. Gears of War 3. Em 3D. Em 3D. E o Mortal Kombat 9, o último Mortal Kombat. 9? Tá no Mortal Kombat 9? Tá no 9 já. Caraca, tá Jason essa parada. Mas então, ó. Mas importante dizer que é em 3D também. Em 3D. Vamos então, frisar o 3D. Que é a aposta do momento. O Mortal Kombat voltou a ser 2D, mas é 2D, 3D, e com 3D fica mais 3D ainda. Pô, o que você... Tu já jogou Mortal Kombat 9 3D? Claro, em 3D não. Deve ser maneiro, né? O sangue espirrando na cara. Porra, não. Então, inscrições no site livecinema3d.com.br. Live Cinema 3D. Exato. É de graça a inscrição, mas pra você confirmar a sua inscrição, você tem que ir no local do evento. Ou seja, se você é no Rio de Janeiro, você tem que ir no local lá no Barra Shopping. Se você é de São Paulo, tem que ir lá no Morumbi Shopping, no local do evento, pra pegar um kit que te coloca dentro do campeonato. Então, várias coisas em 3D, monitores, notebooks, TVs, dinheiro em 3D, tudo em 3D. Tá tudo lá no site, vai lá pra você ver quais são as premiações exatas. Se inscreve, treina, joga e ganha essa parada. Eu quero ver que o vencedor dessa parada seja um ouvinte do Nerdcast. Olha aí, é? O desafio foi lançado. Desafio, cara. Muito bem, Azaghal. Nossos amigos da VH1 estão de volta. Olha aí. E o recado é, o Comedy Central, o canal Comedy Central, está chegando no Brasil em janeiro de 2012. Olha aí. Muito bom, o canal. Não foi via Comedy Central que o Futurama voltou? Acho que sim, né? Foi. Foi? Então, passa South Park lá, passa muito stand-up, passa muita coisa boa no Comedy Central e vem pro Brasil em stands de HD, vai ser muito legal. Vai chamar Central da Comédia? Ninguém traduz mais nada hoje, cara. Quem quiser ter uma prévia do que vai rolar no Comedy Central, pode ligar na VH1 agora em outubro, porque é o mês da comédia. Olha aí. Na VH1. Toda terça e quinta, às 23 horas, vai rolar stand-up na VH1. Olha aí, rapaz. Ah, chegou o stand-up pra valer agora, velho. Stand-up internacional e nacional. Olha aí. É? Tem pra todos os gostos. Tem, exatamente. Para os bons e para os maus. Não fala. Ah, eu tô falando de stand-up brasileiro tem bom stand-up. Mas olha só. Eu não falei nada diferente disso aqui. Os stand-ups nacionais vão ser apresentados pelo Danilo Gentili e ele vai ter convidados como Marcos Castro, que é um cara que está surgindo aí no stand-up, cara bom. Olha aí. Rogério Morgado, Paulinho Serra, Mel Maher. Essa galera toda vai estar no VH1 agora nesse mês de outubro com seus shows. Então, é simples. Agora em outubro, toda terça e quinta, vão ter shows de comédia em pé na Comédia Central, transmitindo pelo VH1. Não é Comédia Central. Comédia Central é em janeiro. Esse é um preview. Ah, é um preview. Exato. O mês da comédia é um preview na VH1. Então, então, correto é dizer que é apresentações de comédia em pé no VH1. No VH1, exato. Só que eles não vão gostar de ouvir isso. No mês de outubro. Então é... Então é stand up no VH1 em October. Soon. Exatamente. E tem mais, ó, no Twitter da VH1 tá acontecendo um concurso durante esse mês de outubro que as pessoas mandam uma piada com a hashtag mês da comédia. Tinha que ser month of comedy. E aí eles concorrem a convites. Comedy month. Tá bom. E aí eles concorrem a convites pra assistir shows ao vivo de stand up no Comedians. Você manda a sua piada e pode ganhar... Pode ganhar convite pra ir lá no Comedians Comedy Club, que é o clube de comédia do Rafinha Bash. Olha aí. Falou, e do Danilo Gentili, né? Excelente. Dois jabás em um. Exatamente. Então, ó, VH1Brasil.com.br, se você quiser saber mais sobre a programação... Não. VH1 Brasil. Exatamente. Vai lá e se programa pro mês da comédia. Último recado, o Facebook... Tá rolando? Estamos lá, estamos fazendo por onde. Tem atualizações na nossa fanpage do Facebook, /JovemNerd, isso. Vai lá ver. Teve um cara que deu uma sugestão, não lembro o seu nome, foi mal, da gente botar as imagens, as ilustras, né, que o pessoal manda pro Nerdcast nos álbuns do Facebook. Isso, ele vai estar lá. Então nós estamos fazendo, já mandamos os Slave Robot fazer isso, inclusive. E os rodapés também. Isso, tudo que é imagem que mandaram pra gente vai estar lá. Se por acaso você quiser, você pode mandar novamente pra nerdcast@jovemnerd.com.br. E aí, ó, Slave Robot, pô, mandei essa imagem no dia tal, pro Nerdcast tal, relacionado a isso. Se você quiser mandar pra facilitar, porque de repente, né? Uhum. Então é melhor. Ah, além dos álbuns de fotos, que a gente, eu botei algumas fotos de UPix, eventos que a gente foi, né? Ali vai ter meio que nosso álbum de fotos oficial. Uhum. Nós também vamos utilizar o Facebook pra ser a nossa agenda de eventos oficial. Ah, é. Tem um link lá de eventos pra você saber onde a gente vai estar. Isso. Então, qualquer evento que digam que o Jovem Nerd vai, você vai no Facebook confirmar. Isso. Por exemplo, lá agora tem a Campus Party 2012, que certo. Já tá confirmadíssima a nossa presença, certo. E o Ice Seminar em Recife, que nós estaremos. Sim. Então é isso. Uso do Facebook. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast, você pode pular para... 22 minutos e 0 segundo. O saco pesa mais de 4,5 kg, Anabela. Muito bem, Azaghal, vamos lá. Último Nerdcast, profissão blogueiro. Várias Sim. coisas aqui. Wesley Samp mandou sua tirinha baseada no Nerdcast 278, que tá médio. O final é meio louco, né? Tá bobinho, né? O Fabiê mandou uma animação que ele fez em homenagem aos blogueiros e podcasters que o inspiraram. Mas Santayana envia o post escândalo do Não Salvo, intitulado Blogueiros Filhos do Diabo. Então, rolou uma treta com a igreja lá? Parece, que, pelo que eu vi. Não foi com o Não Salvo. Ah, não foi geral. Foi geral, blogosfera como um todo. Que o pastor Silas Malafaia ficou sabendo que tem blogs e tweets que pegam frases soltas de pastores e... E dão uma zoada. E ele ficou meio puto e não, tá lá... Meio puto? Tá reclamando. Mas o que eu quero dizer é que qualquer coisa fora do contexto fica sem sentido e pode parecer engraçado, seja uma frase de um pastor ou até uma frase de um blogueiro. Exato. É verdade. Então não fique tão puto assim, seu Silas. É uma zoação. Exatamente. Você devia ficar mais puto que seu nome virou assassino no livro do Dan Brown. Silas... tem nada a ver, pô. Vinícius Filho encontrou a Lotônia Azaghal sem sobrancelhas na internet. Ah, isso não salvo tá fazendo isso, né? Não é o não salvo. Não salvo tá fazendo isso com as celebridades. Aí o Treta fez com os blogueiros. Ah. Entendeu? E aí tamo lá nós sem sobrancelha. Que bonito. Tem umas pessoas que não mudam muito, né? Tem outras que ficam parecendo uns travecos agressivos. Né? E tem outros que ficam... Eu, por exemplo, fiquei um alienígena sem sobrancelha. O Jovem Nerd ficou Frankenstein. Ai, ai, que beleza. Se olhar o Mussum, a live não mudou muito. Agora, o Cid tá uma traveca. Ai, que engraçado, cara. Vai ver lá, tem o link aí no post. Ih, cara, tem muita coisa. Quem fez foi o Brog. Ah, então foi o Brog. Foi o Brog que fez. Inclusive, ele tirou a sobrancelha dele, mas não mudou muito, porque ele deixou uma leve tom de cinza, pra ele não ficar esquisito. Tá ótimo. O que mais? Muitas ilustrações, obrigado. Luciano, outro Luciano Abraão, Gabriel Roncone, Bruno Rezende, várias coisas legais. Obrigado, gente. O Gabriel fez um nerd zombie. Ficou maneiro, eu e você de zumbi. Ficou foda. E o do Luciano Abraão. Ah, ontem ficou bem maneiro. Ficou muito maneiro. Obrigado, gente. Muito foda. Os bonequinhos 3D do Jovem Nerd também ficaram foda. Bruno Rezende, obrigado, cara. Isso. Quer dizer que só o pôster do filme que não foi muito bom. A ideia foi boa, né? Mas a imagem tá estourada, cara. Pega uma imagem de maior resolução, mas foi boa. Foi. Tá aí no Nerdcast, pelo menos, né? Muitos nerds querem saber, Azaghal, qual é o problema com o RSS. Ah, interessante isso. O que acontece? O RSS pode ser cômodo pra você, que é usuário do RSS. É, mas essa que é a vantagem. Pra quem é provedor de conteúdo como nós, por exemplo, é uma merda. Por quê? Essa porra dessa linguagem, desse protocolo, não sei como é que chama, esse negócio de RSS, não é uma parada padrão. Ele muda e encrenca e dá erro, e dá pau. Dá muito pau. Porra, o nosso dá problema toda hora essa bosta. Além disso, assim, esse é o principal motivo, que não é fácil usar o RSS. Ele volta e meia dá problema. O segundo motivo é que você não vai mais no nosso blog dar o nosso querido page view, que é tipo o pão nosso de cada dia. É, mas a gente, então, mas nem é o principal isso, cara. Nem enfatiza isso porque... Mas isso é um fator. Vai, isso é um fator. O problema principal é justamente a parada não funcionar direito. É, aí volta, entra 1 milhão de posts que já foram publicados, aí de vídeo... Do nada, a parada para de funcionar e enlouquece. Sei. É, e aí a gente... Jovem Nerd, eu tô recebendo o post de 2006. A gente não faz nada, não muda nada, não toca na parada e a parada enlouquece. Aí a gente ficou com raiva do RSS. Esse que é o problema do RSS. Mas tudo bem, vamos lá. Felipe, 29 anos, consultor financeiro São Paulo SP. Galera, muito, mas muito legal mesmo a contribuição que vocês e seus convidados deram ao tema. Se pudesse, mudaria o tema de blogueiros para empreendedores da internet. Sou consultor e há cerca de 1 ano e meio abri minha própria empresa. Tenho algumas características em comum com o começo de todos e sofro dos mesmos tiques, medos, prazeres que vocês têm e muitos outros empreendedores sofrem. É muito foda sobreviver em um mercado tão competitivo. Ainda mais consultor, né? Porque conselho todo mundo dá, né? E dá de graça. Antes que qualquer net saia por aí se aventurando, deixa de lado seu suado cebola. É, ele tá querendo dizer porque quando você abre, você chora, né? O salário. Ah, sim. É bom que se entenda que 75% das empresas abertas não chegam ao seu 5º ano de vida. Eu acho que tem uma estatística, o primeiro ano é o mais problemático. É aggressive, é. Tipo, eu não sei se eu tô falando uma merda foda, mas eu acho que o primeiro ano é coisa de, sei lá, 80, 90% não passam no primeiro ano. É verdade. Caraca, esse número você tirou do ar. Do ar, pra dizer que ele é mega genérico, de 80% a 90%. Tá bom. Nessa de 20% a 80% não passa no primeiro ano. Tá bom. De 80%. Excelente. É que eu sou consultor, André. Eu sou consultor de estatísticas genéricas. Dessas ameaças por empresa, já consigo enxergar a qualidade inerentes a perfis vencedores, tais como criatividade, ousadia, trabalho duro e persistência. Isso é verdade. Já dizia o Silvio Santos. É. Mas já que você quer arriscar, então a principal dica que eu dou é: nunca vire as costas para os seus números. Estude-os muito e faça disso um hábito religioso. Eles não mentirão se as coisas estão boas ou não. Os seus números, hein? Presta atenção. O cara é um bom consultor, né? É, de 20 a 80%. E aí ele mandou um artigo, tem um link aí de um artigo de um professor dele, do mestrado dele em administração, sobre isso. Ou quem não quiser, clica aí pra ler. Empreender tem os seus prós e contras. Os prós foram muito bem enumerados por vocês e os contras também. Na minha opinião de merda, olha aí, ouvinte do... Matando Roba Gigante. Matando Roba Gigante. O negócio mesmo é diminuir a queda, já que se ela ocorrer, pra levantar novamente é complicado. Tá ótimo. Diminuir consultou a queda. 20-80%. Mandou um abraço. Raquel, 21 anos, estudante de medicina, sem cidade e sem sobrenome. Se ela morrer agora, just ela vai... Just Rachel. Just Rachel. Mas não é Rachel, é Raquel. É Raquel. Não é original. É. Ela não deve ser judia. Se fosse judia, era Rachel. Tá maluco. É, mas é? Tá bom. Ou seria outro nome, Sarah, por exemplo. Você sabe que a gente tem alguns ouvintes judeus que ficam preocupadíssimos com o Nerdcast ser publicado depois que começa o Shabat? Olha só. Que é 5 da tarde da sexta-feira. Que se passar das 5, eles não podem dar play pra ouvir. Uma pergunta interessante aqui, que já que você abordou esse assunto, que não tem nada a ver com nada. Absolutamente nada. O Shabat é o quê? A pessoa não pode fazer nada? Ela não pode, pelo que eles me explicaram, ela não pode modificar coisas. Por exemplo, acender e apagar uma luz. Não pode. Sério? Se tiver acesa a luz, tu tem que deixar acesa. Ah, mas faz. Só faz Shabá um judeu bem sucedido. Você tá maluco? Ué, porque... Só faz Shabá o judeu que está seguindo a sua religião. Mas se você trabalhar num shopping, numa loja de shopping, e você tá escalado pro sábado, pra sexta depois de 5 horas. A BH lá em Nova York fecha. Ah, cara, no mundo perfeito todos os judeus trabalham na BH. Às 2 horas e no sábado não funciona, só funciona domingo, mano. Mas eu sei, não tô criticando nem nada, então, é uma curiosidade depende minha. Depende do grau que você vai seguir a parada, entendeu? Se você... Tem gente que não liga, tem gente que segue religiosamente isso. Se o patrão entender, ele vai deixar o cara... Tem uma religião, fora. Tem uma denominação evangélica, se eu não me engano, não sei se estou falando merda, que acho que é adventista, que eles também não trabalham depois de sexta, 5 ou 6 horas da tarde. Então, tipo, é um evangélico judeu. Porque o cristianismo vem da onde? Eu não tô criticando nem nada, eu só tô observando. Essa leitura de mim está mega religiosa. É tenso. A gente não tá falando mal de evangélico, não, nem de judeu, nem de nada. Não, entendeu? A gente tá curioso. Eu acho o máximo não trabalhar sábado. Por mim, realmente não faria porra nenhuma sábado, cara. Eu nem levantaria da cama. Será que eles não podem dormir? Porque se eles vão dormir, eles vão alterar, né? Não, eles podem dormir, sim. Aliás, já que estamos falando, feliz ano novo para os judeus. Olha aí. Foi na última quarta-feira, dia 28 de setembro. O ano é 5.772. E aquela história do mil passará, dois mil não chegará? Não mistura as coisas. Aliás, já passou 2012 para os judeus, já há muito tempo. Já. Tá tudo tranquilo. Para os maias também. É, valeu, leu o e-mail da Raquel. Ah, é verdade. Vocês, os convidados, falaram do processo de montagem do blog, os processos jurídicos, risos, porque não é com você. Exato. E até o blog começar a render, mesmo a ponto de largar os empregos. Tá ótimo. Mas uma coisa que eu sempre tive dúvida é como é que um blog passa a gerar dinheiro. É por anúncios que o blog faz? Também. Alguém patrocina o blog ao ver que ele é muito acessado? Esse processo do blog independente para um site de verdade que gera lucro. Sim. Que eu não entendi. Poderia esclarecer? Eu não entendi essa virada. Aí você tem que ouvir o Nerdcast sobre monetização. O Nerdcast 89. Nossa, velho. 30 de novembro de 2007. Chamado Nerdcast. Olha aí. Olha aí. Com Cris Dias e Ednei, os reis da monetização da internet. Sim. E lá você vai sacar como é que um blog ganha dinheiro. É verdade. Não tem que explicar. Por isso que a gente não falou disso nesse programa, porque a gente já falou, esse assunto foi durante uma década explorado e a gente não ia voltar nele, né? Cláudio Conago, 30 anos, advogado e professor de Direito Constitucional, Vitória, Espírito Santo. Olha aí, Espírito esse é um Santo. Cara que tem duas profissões, mas que não quer dizer que não faz bem nenhuma, né? Mas porque... tá ligado a outra. Exato, né? Quando o cara é advogado dar aula é excelente, que é um advogado que está se atualizando constantemente. Exatamente. Ele falou que também mantém um blog, que é o Colnado, que é o colnago.adv.br. Advogado. Destinado a postagens que tratem de temas de direito constitucional e tributário. Nossa, meu Deus, é chato pra caralho. Mas, cara, coisas chatas são importantes na vida. Pior, quando eu fiz faculdade de direito, uma das matérias que eu mais gostava era direito tributário. Tributário? É verdade. Era o que eu mais gostava. Quem diria. E ele falou que já fez parte de um podcast destinado à área jurídica. Que não durou muito, né? Fato Jurídico. Nome. Nossa, ainda justamente existe? Justamente com dois colegas. Podcast de jurídico deve ser tipo a Voz do Brasil em podcast, né, cara? Mas, cara... Jesus, Maria... Tem gente que precisa ajuda a estudar essas coisas. Não, eu sei. Tá bom, eu não tô falando mal de ninguém hoje. Inclusive, eu não tô falando mal desse podcast. O tema do último Nerdcast me chamou muita atenção, ainda mais quando ouvi relatos dos blogueiros acerca de processos judiciais, é claro, né? A área dele. O advogado ouve e fala em processo já, né? Já, uma anteninha. Eu tenho a dizer que, se de um lado existe muita falta de orientação em geral da parte dos blogueiros, de outro, também há muita gente oportunista que busca dinheiro fácil. É importante lembrar que um dos cuidados básicos que os blogueiros podem tomar consiste na moderação dos comentários do seu blog, já que ele é juridicamente responsável por aquilo que ali se publica. Entendeu, pessoas? Você é responsável por aquilo que você cativa, já dizia o Pequeno Príncipe. Então os blogueiros têm que prestar atenção. Gostaria ainda de registrar o meu protesto contra o número de ações judiciais oportunistas que se multiplicam pelo Brasil, o que contribui para a redução da liberdade de expressão dos blogueiros e, por consequência, diminui o nosso potencial criativo. Aproveito... Os blogueiros também têm que se cuidar, né? Pra não ficar expostos... Não pode dar bobeira na favela. Não pode dar bobeira, exato. Aproveito ainda pra informar que será realizado em Vitória o... Tá de sacanagem, que tu vai mandar um jabá de seminário capixaba de direito digital. Caraca, cara. Bom, é direito digital, então quem tá interessado é entre dias 18 e 19 de outubro. Cara, eu não vou fazer mais jabá. Caraca, cara. Já fez parabéns, jabá. Advogado veio, né, cara? Já fez o jabá do blog. Caraca, cara, o cara não falou nada. Disse, não falou nada. E aí meteu o jabá. Caraca, isso foi um evento, o e-mail da Tavenha, né, cara? Data venha, você, porra, não falou nada, veio vir pro blog chato dele, podcast boring, e no seminário, puta merda, cara. Parabéns pelo excelente conteúdo do podcast, que sempre nos proporciona momentos de descontração e reflexão. Olha aí, reflete isso aí, cara. Reflita. Muito bem, vamos começar definindo os períodos. A Idade Média per si, como um todo... Como um todo? Ela cobria... cobriu. É óbvio que foi de propósito. Tá bom. Ela ia de 476 d.C., que foi o ano em que o último imperador romano do Ocidente foi deposto, nosso querido Rômulo Augusto. Seu querido, né? Eu não. A Idade Média era que nem o Leblon. Como assim? Tu já vai procurar a pizzaria Guanabara aí? Porque... Tem alto Leblon, baixo Leblon. É porque o Alexandre falou isso brincando, mas sabe o que é alto Idade Média? É porque é aquela história do forró, sabe de onde veio o forró? For all, vocês sabem disso, né? Alto Idade Média, porque em alemão, alt é velho, entendeu? É por isso que alto Idade Média e a Idade Média é velha, né? Mas quando eu tava no colégio, assim, eu sempre tentava lembrar da seguinte forma. Eu lembrava de alto mar, que tá distante. Então, alto velho, nossa, longe. Boa. E o baixo aí é por eliminação, eu tentava fazer isso. Eu sempre confundia, cara. Eu achava que baixo era antes, é foda. Então chama alta Idade Média por um erro de tradução, não é possível, cara. Exatamente. O cara que traduziu, é o mesmo cara que traduz até hoje os filmes aí que chegou no Brasil, né? Deixa eu falar um negócio. Não é uma parada tão difícil, né, gente, de decorar. Ah, mas sei lá. Sabe as paradas que não entram na tua cabeça? Vocês estão mal, hein, de decorar as paradas? Porra. Então, a Idade Média vai até 1453, que foi a tomada de Constantinopla lá pelos turcos otomanos. É a queda do Império Romano, é a queda do Império Romano, né? É verdade. A Alta Idade Média, ela vai vai de 476 a mais ou menos o ano 1000, que é quando tem um enfraquecimento do sistema feudal, quando começa a surgir a burguesia e tal. E aí, depois da Alta Idade Média, você tem a Baixa Idade Média, que também é subdividido em dois termos, né? Em duas categorias. A Baixa e a Nanica. A Baixa Idade Média é composta pela Idade Média Plena e a Idade Média Tardia. Mas a gente não vai falar disso. Vamos falar só de Alta Idade Média. E a gente tem que lembrar que o Império Romano no século 3 foi dividido em dois, né? O Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Império Romano no século 3 estava na merda foda. Foi a crise do terceiro século. No Oriente, a capital passou a ser Constantinopla, no Ocidente, Roma. E aí, eles achavam que ia ser mais fácil, né, você cuidar do império com dois imperadores, cada um cuidando do seu. Senta lá, Cláudio. Mas o foda, cara, é que o Ocidente era muito dependente de recursos do Oriente, né? Então os caras no Oriente ficaram ricos e quem tava no Ocidente se fudeu muito de não ter mais aquele braço lá. E aí, cara, o primeiro a cair, obviamente, foi o Ocidente. É aí que começa a nossa Idade Média. Mas eles já sabiam que isso ia acontecer, né, cara? Mas foi por isso que eles separaram já. Exato, eles já sabiam que isso ia acontecer. Não, sim, já sabia. O problema é o seguinte, os caras eram o Império Romano, e aí eles estão movendo o Império Romano de Roma. É. Eles tinham que deixar pelo menos uma, pô, dizer que ainda estavam lá na parada, né? E botaram um maluco lá como imperador. Mas eles já sabiam que aquela porra não era sustentável, eles já sabiam. Não, mas a parada que fudeu mesmo é porque o exército, né, os militares, começaram a ver qual era a real importância que eles tinham. Isso também, mas já há muito tempo isso. Aí, que era toda, né? O que aconteceu? Os imperadores passaram a deixar de ser políticos pra serem generais. E os generais sabiam fazer guerra, mas não sabiam fazer a política. Não sabiam administrar. E aí, quando dividiu, a Roma ficou entregue a generais mesmo, né? Não só isso. O modelo já tava fudido, o modelo deles. É a mesma coisa que eu falei no último Nerdcast de Segunda Guerra Mundial. Os caras eram Roma, era uma cidade. Os caras não tinham gente pra ocupar a quantidade toda que eles ocuparam. Então isso começou a enfraquecer o controle das províncias e do território inteiro. Ao mesmo tempo que com o passar dos anos, dos séculos até, a galera, os outros foram ficando mais espertos também, né? Começaram a aprender uma coisa ou outra de como fazer guerra na parada. Uma parede de escudo, né? Em termos gerais, você pode dizer com certeza que o Império Romano foi vítima da sua própria expansão. Isso não tem dúvida, né, cara? Porque assim, o que destruiu o Império Romano, a gente estuda na escola, foram as invasões bárbaras. Quando a gente fala invasões bárbaras, você acha que tá um monte de maluco entrando em Roma e jogando Júlio César pra baixo? Na verdade, não foi isso. As invasões bárbaras aconteceram ao longo aí de dois séculos. A parada demorou pra caramba pra acontecer. É. Quando você estuda no colégio, você imagina que tá tudo bem em Roma e no dia seguinte, Conan tá sentado no Senado, né? Os caras invadiram tanto, cara, o império deles é tão grande que eles não tinham condição, como o JB falou aí, de administrar essa parada. Então, tipo assim, tinha gente, pô, lá na Bretanha, na Alemanha, passava 100 anos sem ter o menor contato com Roma. As quem era o maluco que ficava 100 anos, cara, sem contato com Roma? Esse cara já morreu. As três gerações dele futuras já morreram também, cara. Mas era. Tava sem contato nenhum, cara. E o que acontece? Roma ficou uma parada até mítica pros caras, entendeu? As legiões que estavam, por exemplo, na Alemanha, os caras já não eram mais romanos, cara. Os caras eram um povo que tinha surgido ali, entendeu? Então, essa ideia do que era romano passou a ser literalmente diluída ao longo de 100, 200 anos. E acabou que foi se destruindo mesmo as coisas, né? Tinha até imperador que não era romano, né? E o absurdo, absurdo total, foi o que aconteceu, foi o que o Tucano falou. Chegou o ponto de que o lugar mais seguro do império era Constantinopla, não era mais Roma. Então, cadê o Império Romano aí? Já não existia mais. Como você falou, volta e meia, nego entrava e saqueava, ia embora, cara. Era assim. Mas Roma mesmo, só nego só entrou duas vezes, se não me engano, não foi? As bordas do império eram muito invadidas. O que acontecia normalmente? A defesa do império dependia muito das regiões que vinham de Roma. E as legiões cada vez menos estavam dispostas a se deslocar a esses lugares pra ir. O pior, as legiões, depois de tanto tempo, eles não eram mais romanos, as legiões eram bárbaras. Mercenários, porque eles não tinham o controle sobre as legiões vai sempre caindo, porque o pessoal fica com aquela brincadeira de militar, de que a ordem é militar. Aqui é um jogo de acreditar. O comandante acredita que ele é comandante, e o comandado acredita que o cara é o comandante. Se os comandados não tiverem a fim de obedecer o cara, não tem... Tem muito mais comandados do que comandantes. Então, o comandante, ele fica meio que pisando em ovos o tempo todo. E aí, tu imagina, os caras contratam os bárbaros pra ser mercenário da parada. Amanhã, o cara é demitido, volta pra parada, mas o cara já aprendeu alguma coisinha, né, cara? E aí mas foi transmitido pros outros, os adversários foram evoluindo também. Cada vez mais as regiões estavam menos dispostas aí até o fim do mundo pra eles, até as portas do Império, pra combater regiões de bárbaros que pra eles eram ninguém atacando lugares que eram nada. Mas o que eu tô dizendo, daqui a pouco esses bárbaros já eram romanos, tinham cidadania romana, e aí a coisa começou a se misturar. É um pouco o que acontece até agora, ele fala, se tem essa comparação com os Estados Unidos, por exemplo, que essa coisa do American Way of... Não tem mais americano. O americano é uma mistura do indiano com o latino. Porra, eu passei um mês nos Estados Unidos, o cara mais americano que eu vi foi o JP, cara. Isso aí, mas é exatamente isso que aconteceu na época de Roma também. É, né? Dependendo de onde você vai, é verdade. A gente fala de bárbaro, a gente sempre imagina o Conan mesmo, né? Uhum. Mas que bárbaro é qualquer tipo de povo que não seja da cultura greco-romana, né? Greco-romana, isso. É como eles chamavam. Os romanos usam a palavra bárbaro, como a gente brincou já no outro Nerdcast, que é como os gregos usavam. A palavra bárbaro em grego é quem não fala grego. É o cara que fala bárbaro. Então, pra eles, não é o bárbaro o Conan. A primeira ameaça ao Império Romano foi um outro império, os Sassânidas, que eram persas, né? E eles não tinham nada de atrasados, eles eram desenvolvidos também. Não, mesmo os bárbaros germânicos, eles não eram tão atrasados como a gente gosta de coisa. É porque a técnica de luta deles era uma técnica mais individual. Os romanos ganhavam na organização, mas os caras não eram tão... Eles não eram tão... Eles inventaram a ferradura de cavalo, né? Não, e as armaduras bárbaras eram muito melhores. Foi isso que fez a diferença até, né? Em boa parte das invasões foi que os caras tinham cavalos com ferradura, que tinham mais alcance, enfim, do que os romanos. A diferença básica da ferradura é que o casco do cavalo, quando ele fica cavalgando muito, ainda mais em terreno acidentado, ele vai rachando o casco por baixo. Então, eles tinham mais avanço, né, com os cavalos. A ferradura, na verdade, é um sapato pro cavalo, né? Ficava mais alto também. Um desses líderes lá, germânicos, bárbaros, né, entre aspas, se chamava Odoacro, ele é um cara que ele trabalhou pro Império Romano como mercenário. É isso que eu ia falar, ele já tinha trabalhado, ele conhecia a estrutura militar do... Ele era tipo um Bin Laden. Isso, exato. E aí, 7 anos depois que ele liderou um exército como mercenário romano, ele entrou em Roma e depois o imperador, cara. E o imperador, coitado, era um moleque de 17, 18 anos. Que tinha matado o tio ou não? Não, o nome dele era Rômulo Augusto. O pai dele tinha abdicado, tinha dado, né, o trono pro filho. Mas o Odoacro matou esse cara, matou o pai do... O pai. Mas o filho, tu sabe por que ele não matou, né? Por quê? Porque ele achou o cara gatão. Não só não matou, como dava 6 mil dinheiros por mês pra ele. E deu pensão pra ele. Deu mesada. Deu mesada. É mesada. Porque era moleque. Ele... Manteve o moleque, pô. Manteve o moleque. Mas o moleque teve alguma figura política, ou ele simplesmente virou uma putinha? Ele virou a putinha do Odoacro. E isso aconteceu em 476, que é o ano que a gente começa a contar a Idade Média. Isso aconteceu no início da Idade Média. Por coincidência, aconteceu logo no início da Idade Média. Entrando na Idade Média, que a gente já se referiu em outro Nerdcast como Idade das Trevas, e muita gente fala The Dark Ages, Idade das Trevas, esse termo, ele não é muito bem visto pelos historiadores. Uma coisa que eu não sabia, vou aprender depois. Ele não é bem visto porque, assim, se você olhar a Idade Média como um todo, como o mundo inteiro, né, ela foi muito rica, inclusive no Oriente, mas, assim, na Europa Ocidental, que é a época que mais interessa pra gente aqui, realmente foi uma época, assim, tida, por isso que esse nome das trevas, como um retrocesso. Teve a supressão das cidades, toda aquela cultura romana, cultura grega que era passada, que era guardada nas bibliotecas de Alexandria, tudo isso foi destruído, foi destruído. Isso foi guardado no Ocidente, muito inclusive pelos monges, que copiavam as paradas. O cidadão comum não tinha acesso a isso. Quem são os historiadores que não gostam desse termo das trevas? Qualquer historiador. Não, porque hoje... não teve ideia de nomear a parada não, a parada é o seguinte, hoje em dia esse nome meio caiu em desuso. Ah, isso é balela, é que nem chamar mandíbula de maxilar, cara. Não. Mas... sabe por quê? Foi cunhada esse termo no Renascimento e tal, e ela é bem carregada de preconceito. Preconceito mais do que? e justo, cara. Os caras não fizeram nada nesse período em termos de arte. Não, não, mas calma. Não, não, teve avanços durante a Idade Média e por isso os historiadores defendem, entendeu? Não era... Isso é o que nos ensinam na escola, JP. É que nem o Colombo descobriu a América. É que nem o... 500 anos de história da Idade Média, o que que avançou e pega o que que avançou no Renascimento. Num período de, sei lá, 50 anos. Então, porque o cara tava no Renascimento... Peraí, não é nem Renascimento. A partir do século XI, século X, já tem o Renascimento comercial e urbano, que não é o Renascimento que tem depois. Daí onde vocês tiraram que cidade tem a ver com o progresso? Eu não tô falando de cidade, eu tô falando de tecnologia, tô falando de arte, bicho. Um monte de coisa que não aconteceu naquele período. É, a cidade tem a ver com o progresso, tocando no sentido de que ela é uma reunião de um encontro de pessoas que trocam experiências, trocam situações e vão evoluindo. É, isso é uma visão. É. Você falar que não teve avanço, depende de quem vê. A vida do filho da puta era acordar, plantar o que ele tinha que plantar, depois ir pra guerra, voltar, colher a porra que ele plantou. Tirando a atualidade, qual foi o momento de maior progresso que já teve na humanidade? A época da Revolução Industrial e do... O que o filho da puta fazia quando acordava até a hora de dormir? Era um feudalismo, era um novo feudalismo. Não, então, a gente tá se concentrando nessa parte, que é a Alta Idade Média, que é a parte mais merda da Idade Média. Não. Então, não é tudo merda. Calma aí. A merda dessa parte, pra população em geral, é a mesma merda que já era antes. Foi mal. O camponês não mudou absolutamente porra nenhuma. O camponês, hoje em dia, não mudou nada, né, também. Nessa época, a Europa Ocidental, ela tava muito dividida em feudos. E é claro que a divisão, ela sempre complica esse tipo de evolução. A prova disso é que os grandes países que foram unificados sempre se desenvolveram mais. No próprio Ocidente mesmo, os reinos de Portugal e Espanha, as grandes navegações eram tudo porque estava unificado. E no Oriente, pô, a China, país, porra, magnânimo, porque a China era um país unificado. Então, essa divisão em feudos, essa separação, era o que realmente trouxe a Idade Média para esse nível, assim, mais que as pessoas chamam de Idade das Trevas. Mas realmente teve evolução, sim, né? O problema de toda essa separação é que essa separação em pequenos feudos criava um desperdício de energia. A energia que podia ir pra uma melhora da população, coisa ia pra defesa do teu feudo, pra ataque do feudo do vizinho, pra combinações entre feudos pra ataque do feudo do vizinho e pra defender. Então, você Mas essa era a vida que os caras conheciam, cara. Mas você desperdiçava muita energia nisso. Eu sei, então... mas é a vida que os caras conheciam. Eram povos diferentes, aquela merda toda. Diferente de outros lugares. Eu acho a Idade das Trevas um nome maneiro, viu? Eu manteria. Além de tudo, pô, é dramático, né, pô? Exato. Se eu fosse um historiador famoso, eu batizaria a época da Inquisição como Idade das Trevas. Eu acho que tem muito mais a ver do que... Aí é mais Idade do Fogo, né? Que ele queimava. É uma época que você tinha o que ler, mas você não podia ler. Sim. A gente tá no final do século V. A gente tem que voltar aí uns 150 anos e falar justamente da virada do cristianismo, que é um outro grande player na Idade Média. Um player pra derrubar o Império Romano, né? Exatamente. Uma peça, participante, um player, não tem necessidade disso. Uma peça importante, uma peça fundamental. Eu gosto muito daquele jogo medieval Total War. Sim. E essa série toda, Total War, é aquela série que você, de jogos que você controla lá, o seu império. Eu joguei o Shogun Total War. Então, e aí você tem a controle também dos exércitos nas batalhas. Tu jogou o Shogun Total War? É o primeiro. Primeiro. É com Charlton Heston? Cara, eu não sei, só sei que eu consegui ganhar uma batalha japonesa que eu não deveria ter ganho, foi divertido. O mais maneiro do medieval dessa série é que tem a igreja pra te atrapalhar, cara. Porra, eu tava em guerra contra a Dinamarca, detonando a Dinamarca. Aí o que acontece? No meio da guerra o Papa morreu e elegeram um Papa dinamarquês, compadre. Aí foi. Aí você se fudeu. Eu me fudi, porque fui excomungado e todo mundo tem lugar comigo. Durante toda a Idade Média, o maior exército europeu é o exército do Vaticano. Ninguém podia abrir guerra com o Papa, tava fudido. Quando o cristianismo nasceu, os cristãos, todo mundo sabe que eram perseguidos em Roma, né? Eles botavam lá pros leões comerem no Coliseu, né? Eles não botavam pros leões comerem, era uma luta. Quem ganhasse comia o outro. Mas eu concordo com a Zagal. Tinha a piadinha do Mel Brooks lá, né? Esses cristãos, eles são tão pobres que eles têm um deus só. Puta que pariu. contrário, né? A mesmo assim, o cristianismo foi crescendo e o que aconteceu? No século IV, lá pro ano 306, teve a grande virada na mão do Constantino, né? Que deu o nome a Constantinopla. Na verdade, ele... Constantinopla se chamava oficialmente Nova Roma. Virou Constantinopla pelo nome da população. A população que se referia à cidade como Constantinopla. Isso, era a cidade de Bizâncio antes, né? O Império Bizantino foi conquistada e virou a capital do Império Romano Oriental. E Constantino, com essa conquista, se tornou o primeiro imperador do Império Romano Oriental. E aí ele mandou o senhor e a sua mãe para a Terra Santa para buscar relíquias religiosas. Isso, mas então, o que acontece? Ele era pagão, como todos. Diz que ele viu um símbolo no céu. Diz que ele ouviu as vozes também. Com esse símbolo você conquistará. E aí, quando ele se tornou imperador, ele se sensibilizou com o cristianismo. Esse sabe, cara era sabe bom, que hein? Ele criou essa historinha toda porque ele conseguiu enxergar que sem o apoio da galera cristã, ele tava ferrado. Ele tava ferrado. Sim. Ele veio com essa historinha toda, né, cara? Sabe um fato científico interessante? Eu vi em algum documentário dizendo que eles conseguiram traçar a rota de um cometa. Ah, isso é bullshit. Na época, na época dele. É, mas ele não tava nesse dia. O cara pode ter visto, foi um cometa. Não, ele não tava fazendo. Não, cara, o cara pode ter visto um cometa. Não viu, cara. Cara, um cometa pode ter mudado a história da Terra. Não, caraca, eu vi isso na Lei da Imaginação também, cara. Não é, cara. Científico, cara. Não é, ele viu que ele tava. Exatamente, JB, ele viu que ele precisava dos caras e inventou uma historinha. Os caras adoram misticismo, tudo é milagre, tudo é visão. Vou falar que tive uma visão foda e pronto. Olha só, e os caras ele engoliram. Pode ter pensado nisso. Pode ter visto o cometa, cara. Que símbolo falou, que ele viu. Tá aí, vamos aproveitar. Deu aquela famosa batida na testa. Tá aí, vou mandar aqui, porra. É isso que eu precisava. Ele olhou o cometa e falou: é isso que eu precisava. É isso que eu precisava, boa. Mas então, ele legalizou o cristianismo. Oficializou, né? O que acontecia com Roma era que, tradicionalmente, tanto a Roma como o Império todo, eles eram muito indulgentes com as religiões estrangeiras. Né? Tanto é que os grandes deuses nessa época eram deuses estrangeiros. Tinha o Mitra, né? Que é o Mitra, que até aparece na série Roma, aquele ritual que quando cortam a vaca. Isso era um ritual de Mitra, que era um deus persa. Tinha Ísis, que era uma deusa egípcia, que também era cultuada na época. O que aconteceu? Eles aceitavam muito. Só que aconteceu que quando o cristianismo veio, eles negavam a existência dos outros deuses. E a coisa começou a ficar um pouco tensa por causa disso. Essas religiões, em geral, eram religiões iniciáticas, que você tinha que ter certos pré-requisitos para participar, tanto as religiões romanas quanto as religiões estrangeiras. E aí que veio a grande sacada do cristianismo. Os caras falaram assim, olha, qualquer um pode ser cristão, aliás, e quanto mais miserável, melhor, meu amigo. Em Roma, todos esses caras que eram marginalizados, como os escravos, por exemplo, meu irmão, isso aí era a população de Roma em peso. Era, cara, tinha mais escravo em Roma do que pessoas livres. Então, o que aconteceu? O cristianismo começou a tomar uma dimensão que nego não tinha, não adiantava. Ninguém seguro caiu nessa coisa. Cristianismo é a religião dos pobres de Roma. Sim. Exatamente. E a história de Jesus Cristo é a história de um homem pobre, cara. Injustiçado que sofreu por todos os outros injustiçados pobres, cara. Isso caiu como uma luva perfeita. Quem na Europa da média pobre miserável, levanta a mão. Olha só a multidão que eles tinham pra arrebanhar. Exatamente. Né? Exatamente. E como foi fácil, não digo fácil, mas como foi natural que o cristianismo tomasse a força retumbante que tomou na Idade Média. Tem quem diga que Jesus não era tão pobre assim. Não. É, o Dan Brown, né? Ele... Porra, cara, eu dei o maior crédito pro Dan Brown. Fui lá no Louvre e tem a pirâmide mesmo. Porra! Eu concordo com tudo isso, mas isso também é um ponto de discussão, né? De valorizar ou não a força do cristianismo ou a queda do Império Romano. Se você pegar no começo do século IV, Roma já estava na merda e menos de 10% dos cidadãos romanos eram cristãos, né? Claro, e por outro lado... Isso por outro lado, propiciou o crescimento do cristianismo, pô. A galera tava na merda, tava na merda, pois é. Mas aí acontece que eles viraram então, maioria. Mas a merda já vinha vindo antes. O cristianismo não causou a merda, o cristianismo se aproveitou da merda. Essa frase vai ser polêmica pra caralho. É. Olha só, você tá falando de de quem estava controlando o cristianismo, né? A grande sacada dos romanos era aceitar os povos subjugados como eles eram. Como eles eram politeístas, mais um deus menos um deus... É. Eles atiravam para todo lado. O cara falou, Deus ali é bom, hein? O cara, beleza, vou também. Beleza. Né? Nos filmes sobre Jesus dá para ver isso bem, que é assim, Pôncio Pilatos é aquele cara que faça o que vocês quiserem, o que é da religião de vocês, desde que não interfira nos negócios de Roma. Pois é, deixa você me atrapalhe, você faz o que você quiser com o seu Deus aí. Por outro lado, se isso fosse um fator preponderante pra queda do Império Romano, o Império Romano do Oriente, que era muito teria durado tanto tempo. O Império Bizantino, ele resistiu muito mais, cara. Quando o Império Bizantino começou a crescer, ele já cresceu como Império Cristão, cara. Então isso ajudou bastante eles a resistir por bastante mais tempo, por muito mais tempo, né? Então ele já, se você vê, por exemplo, você fala do Império Bizantino, você colocar no Google aí, Império Bizantino, botar imagens, o que você vai ver é um mosaico cristão. Então o Império Bizantino era o Império Cristão. Já o Império Romano, não. Era o Império Pagão. Então tem essas duas diferenças, né? Talvez eu tô elevando um pouco a questão cristã aí na equação, mas a gente nunca tem como saber, né? Eu quero saber o seguinte, vamos falar, o cristianismo foi um dos fatores que fez babababá. O que que o cristianismo fez que fudeu Roma? Começou a surgir um outro poder, que foi a igreja, que rivalizou com um outro poder institucional, que rivalizou com um poder institucional romano. Então você tinha duas instituições que estavam começando a bater entre si. E é claro que a instituição que ficou mais poderosa foi a instituição que tinha mais gente, tinha mais apoio. Tinha gente que estava disposta a lutar pelo cristianismo, pela igreja católica, na época católica, né? Então aí, obviamente, que o Império Romano era a instituição que foi perdendo poder. Porque, de resto, o Império Romano caiu porque o modelo econômico militar deles não prestava mais, pô. O surgimento da igreja foi mais um centro de poder disputando com os outros que já existiam. A gente falar sobre o cristianismo agora ajuda, porque logo depois da queda, o cristianismo teve um crescimento absurdo exatamente por causa da queda. Certeza. Uma vez eu perguntei pro meu pai assim, pai, como é que acontece um acidente de avião? É por causa disso? É por causa daquilo? É por causa daquele outro? Ele falou pra mim, olha só, um acidente de avião é sempre um conjunto de coisas, entendeu? Então foi o que você bem falou aí, não é uma parada que aconteceu, foram um conjunto, uma conjunção de situações que levaram a isso. Mas independente do conjunto de coisas, você tem como saber o que vai acontecer, é só olhar pro comissário de bordo. Como o JP falou, não tinha como os romanos dominarem toda a Europa e toda a nossa África, a Palestina, não tinha como dominar tudo, então obviamente... Então você está dizendo que dominar o mundo é um sonho que nunca vai acontecer? Não, claro que não. Então a gente tem um objetivo pífio. Mas então, o que acontece? E, obviamente, as famílias, os nobres, as pessoas que locais que prestavam tributos e obrigações ao império e tal, essa galera que dominava em nome de Roma toda essa área, né? Obviamente, você tinha os seus romanos e tal. Mas o que aconteceu? Sem um império para segurar tudo isso, sem as legiões romanas, o que aconteceu na Europa foi um cada um por si. Não existe mais... Imagina que o Brasil acaba o governo federal. Então, cada dono de fazenda, cada dono de condomínio, cada proprietário de imóvel é dono do seu mundinho. Entendeu? E tem que defender... De repente, no caso do Brasil, nem ia se amar, hein, Brasil? Você acha que no Brasil ia fazer muita diferença? Então, isso que aconteceu. No meu feudo ali ia ser uma merda no meu prédio. Ia ser uma briga interna do caralho. Não ia dar em nada. A gente ia ser resistência zero. Cada nobre se tornou um rei do seu próprio território. Na verdade, cada general romano que tinha uma legião se tornou um senhor feudal. Não, mas olha só, mas peraí, você tinha famílias também ricas e poderosas que tinham seu exército. Sim. Quem era rico e poderoso em Roma tinha exército. É. Então, quem tinha o seu exército guardou ali, ó, isso aqui agora é o meu reino. E esse exército é o meu exército, entendeu? O maior denominador de poder era o exército. Jovem Nerd, na verdade, o que mais aconteceu foi assim. Todos esses generais, coisas, já mandavam no reino deles, seguindo ordens de Roma. Foi que eles foram percebendo que as ordens de Roma não chegavam mais, ou que as ordens chegavam, eles não cumpriam e nada acontecia. Exato. Pô, muito também pela distância que eles estavam, né, cara? Então eles começaram a falar, foda-se, eu faço o que eu quiser, porque já que eu tô fazendo o que eu quero já e nada me acontece, então agora quem manda aqui sou eu. Eu acho que eu vi qualquer coisa que a galera que tava na Espanha, por exemplo, levou anos pra descobrir que, pô, Roma tinha caído. Levou, os caras continuavam levando a vida normal. Tá, pô, imagina a galera da Nona, lá no... Não da Nona... A... Sinfonia? Não. Não. O ficou tocando, nunca soube. Né, que... Não é da Nona, da Irbelo, é da Nona... Da Nona... Puta, Nona Irbelo. A Nona Legião, que estavam, porra, do outro lado da Europa, né? Estavam na Inglaterra, na Ilha Britânica. Ah, mas essa galera caiu até primeiro, não foi? Então, mandaram sair de lá. Ai, sai daí. Só que mó galera ficou lá. As fronteiras começaram a sofrer antes, bem antes... do que a queda do Império. Não foi um míssil terra ar. Caralho, acabou tudo, acabou a compra. Não, mas aí que tá. Roma foi atacada e caiu, mas o parte da estrutura deles tava intacta em alguns lugares, entendeu? Então, não foi que foi caindo até chegar em Roma. Não foi que Roma foi era o último território do Mora, se concentrou a galera toda. Do lado oriental, sim, porque a maioria dos invasores vieram do leste europeu e da Ásia. Né? Do norte também, mas como o JP falou, ali na Península Ibérica... Aí, vocês deviam gravar essa vinheta, assim, mas como o JP falou... Na Península Ibérica não tinha nenhum povo bárbaro atacando. Ficaram lá levando a vida deles normal de muito tempo depois que caiu a estrutura romana. Mas ainda era o Império Romano, teoricamente. As pessoas não sabiam que o Império tinha caído. Mesmo os próprios reis não sabiam que o Império tinha caído. Eles foram percebendo que eles não recebiam mais ordens. Tem um filme que, aliás, nem é tão bom assim, mas tem uma cena maneira. Que é aquele filme mais ou menos recente sobre o rei Arthur com Clive Owen. Vocês já viram? Não, você não, não, não, não, não, não. Eu não vou. Não, você existe, tá maluco. Esse filme não existe. Você tá maluco, cara. Tá maluco. Então, tem uma cena... Calma, não, sério, não vou deixar. Eu vou cortar. Calma aí, deixa eu falar. Eu vou falar e depois você corta, só pra tá ficar bom, mais tranquilo. Eu vou te derrubar. Tá bom. Fala, porra. Tem a cena que os caras já são, se vestem que nem cavaleiros medievais, o filme se passa em 500 e pouco, né? E tem uma hora que eles chegam numa propriedade onde tem uma galera que tá meio que se veste aquelas togas romanas, tem aquelas casas romanas, aqueles templos romanos e tal. E os caras invadem o negócio e o cara, o romano fala, ei, cara, daqui a pouco o imperador vai me salvar. O imperador vem aí e o cara que é o medieval, o rei Arthur, fala, meu amigo, voltei de Roma agora e não tem nada, não existe mais Roma, não existe mais imperador, tá aí brincando de romano, não existe mais isso, entendeu? Então tinha mesmo isso, a galera que achava que até o último momento não existia Roma. Uhum. Não tinha o menor contato com a metrópole. Além de tudo, você não tinha comunicação e não foi tipo o final da guerra, onde teve um momento X da rendição. Existiu um momento quebrado da rendição. A queda de Roma não foi um momento... Ninguém chegou ali no final, depois de invadir Roma e falou, acabou, não teve isso. Não recolheu as peças, né? Não, mas aí os caras começaram a perceber assim, bom, agora eu sou dono da minha terra e esse meu vizinho aqui, se eu, por acaso, invadir, matar todo mundo lá e pegar as terras pra mim, o que, que vai acontecer? Quem vai me impedir? É, exato, né? Como vão ser as consequências? Eu vou ficar mais rico, né? Não vai acontecer nada, né, cara? E aí começou a máfia, né? E aí... Não, pensa bem, pra essa galera que tava lá na Ibéria, por exemplo, ficou uma beleza quando caiu Roma. Porque parou até de ter alguém lá cobrar imposto, cobrar... Não tinha mais ninguém nem pra fazer isso, né? E cobrar imposto sempre tem um malandro. O cara botou uma fantasia, foi lá e pegou o otário. Ah, certeza. E, obviamente, não eram só os senhores que estavam se movendo de um lado para o outro, querendo expandir, guerreando. A desvantagem aí, JP, é que começou um estado de guerra eterno, né? Toda hora tá alguém em guerra. Não, eu sei. Sempre foi. Mas guerra, sim. Mas olha só, você não tá falando de grandes potências, né? Você tá falando de pequenas potências em guerra entre si toda hora. E aí... Cara, antes era com o vizinho. Sempre foi, cara. Da natureza da humanidade, cara. Sempre foi. O cara sempre teve em guerra. Sempre cara. Foi, não. Ainda é. Não, mas assim, eu vivo estado de guerra diariamente com o vizinho. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que quem se organizava mais tinha vantagem sobre essa galera toda. E aí é que as invasões germânicas começaram a tomar de assalto tudo. E aí começaram a nascer grandes reis que se aproveitavam dessas pequenas guerras e feudos e saíam rebocando todo mundo, né? E a gente tem que falar de Clóvis I, que foi o primeiro grande rei dos francos, o líder, o cara que fundou o país que você mais gosta aí. Né? O cara é Clóvis? Clóvis I, que era o líder dos francos. E ele veio... francamente. E ele era merovingio. Ele iniciou a dinastia merovingia, exatamente, né? Ah, ele invadiu as antigas províncias da Gália ali, tomou tudo, virou rei, se coroou e pronto, cara. O cara fundou uma nova força que iria dar muito problema ali na Europa, cara. E qual foi a sacada dele? O que ele fez de diferente pra conseguir fazer isso? Na verdade, os francos tinham uma arma que era um machado de arremesso que chamava franquisca, que é o motivo deles se chamarem francos, que é uma arma que é melhor pro tipo de batalha que eles faziam, de batalha de correria, que as armas romanas. Bem de francês, né? Joga o machado e sai correndo, né, cara? Era o tipo de batalha deles. Vendeu muito esse machado nessa época, que eles abriram uma franquia. Não, cara. Vai se foder. Imagina. E o machado era muito bom contra coisa romana, porque como é que os romanos faziam? Os romanos faziam uma parede de escudo. Então você imagina que tem uma parede de pessoas na sua frente e você vai arremessando machados nela. Fica meio fácil acertar, né? Não, mas peraí, o cara fazia uma parede de escudos, não era uma parede de gente sem nada, levando machado na cara. Teoricamente, o exército romano tinha que resistir. O machado dos caras era bom e parece que ele tinha uma mata que quando ele batia no chão, ele quicava. Que isso? É. Aí que eles começaram a fazer aquelas paredes tipo tartaruga, não é mesmo? Tortuga! Esse caramuça! Mas olha só, Zagal, os francos, eles eram germânicos. Eles vieram daquela região germânica pra oeste. Ali, cara, tinha algum buraco negro ali que brotou os 25 desses povos malucos, né, cara? Claro. Germânicos de bigodinho. Eles trocaram o capacete por boina, aí pronto, viraram franco. Até o Carlos Magno, eles usavam barbão, depois que eles afinaram e começaram a usar bigodinho. A prova que o Império Romano tinha ido pra Vale é porque, assim, a cultura medieval, o nascimento da cultura medieval, você vê claramente aí que é uma mistura das paradas romanas com as paradas bárbaras. Não é nenhum nem outro, entendeu? Então você tem aquelas técnicas de invasão romanas, tem a parada de escudos, como vocês falaram bem, que foi trazida pelos romanos, e tinha uma parada que era muito bárbara, que é a parada de suzerania e vassalagem. Vocês lembram disso? Que é, assim, aquela parada que o cara, eu sou o senhor, e o vassalo faz um voto pro suzerano de lealdade eterna e tal, e um promete defender o outro, entendeu? Então é, isso era totalmente bárbaro. E se o cara quebra o voto, sabe o que acontece, né? O voto em silêncio? Não, o cara jura lealdade ao seu senhor, certo? Vassalo. Uhum. E aí se ele quebrar o voto é um vacilo. Caraca, estão foda. Na verdade, esses votos se baseiam no melhor modo de controle pra esses caras. Sabe, se ele quebrar o voto, a alma dele vai arder pra eternidade. Aí o cristianismo tava com tudo, né? Porque pois o cara acreditar nisso, né? Exatamente. E aí o Blue Hand falou, assim, brilhantemente, porque o que garantia tudo isso aí já era o poder ideológico da igreja, né? Mas na verdade, esse tipo de lealdade independe da igreja, né? É uma questão de honra e ou de fé, né? Não é nenhum nem outro. Já sei até que o Tucano vai falar. É questão do mais forte, cara. Porque se o cara se fortalecesse, ele ia lá e derrubava o suzerano dele e não tava com medo de ir pro inferno. É claro. Eu acabei de ver Sopranos agora, né? O que acontece? Você vê que na máfia, por exemplo, o Wise Guy, né? O cara que é homem feito, como o Jovem Nerd diz. Eu? Ele tem que fazer o voto, né? Bota uma santa na mão dele, ele reza, jura e corta uma mão, tira sangue, nego se beija, tapa na bunda e pronto, o cara é mafioso. Mas o cara fez esses votos todos de honra, de religião, da puta que pariu, mas na verdade ele só tinha medo que o cara, os superiores dele, enfesassem com ele e matassem, porque quando o cara resolve trair a máfia e ir pra proteção da testemunha lá ou denunciar a galera, o juramento que o cara fez realmente pra igreja foi pro saco, né, cara? A alma que se foda, né, meu irmão? Mas, cara, isso depende muito, vocês estão vendo isso com a cabeça moderna. Você tem que pensar exatamente nisso, o que eu ia falar. Você tem que pensar nisso numa cabeça num mundo onde o sobrenatural é muito mais presente. De manhã olhava pro céu e matava um bicho pra poder saber o que ia acontecer no resto do dia. O homem, nessa época, tinha medo do sobrenatural, mas nada supera a ganância. Se o cara for trair, ele trai, velho. Ele tá cagando e andando se ele vai pro inferno ou não. Existia uma pessoa assim, com certeza, mas não é isso que eu ia falar. Qual era o maior exército que você acabou de falar que tinha na Europa? Ah, é o exército do Papa, mas... Você acha que eles tinham medo de Deus soltar um raio e matar ele ou mandar ele pro inferno, ou do Papa mandar o exército pra cima dele? Mas o Papa conseguiu esse maior exército, não foi da noite pro dia, e não foi à toa. O Papa não arrumou várias pessoas dispostas a morrer dele à toa. O maluquinho lá queria se separar, o Papa falou que não. Ele peitou o Papa, por quê? Mas por que ele é tão famoso? Porque ele foi um dos poucos que teve cu de peitar o Papa. Se todo mundo peitasse o Papa, ninguém se falava de Henrique VIII. Mas não, mas peitava por quê? Ele é famoso exatamente porque ele falou, aí, Papa, eu quero nem saber agora quem manda essa ele tinha não. Exército pra garantir ele. É. Não, porque ele foi um cara diferente dos outros. Ele resolveu peitar. O Tucano falou uma coisa que é certa. Tu tem o medo de ir pro inferno. Mas o medo de tu ir pra merda é maior do que o medo de tu ir pro inferno. É verdade. Se tivesse uma possibilidade concreta de tu se fuder porque tu é vassalo daquele cara, tu vai recuar, bicho. Tu vai recuar, cara. Cara, você tá pensando numa cabeça moderna. Isso é pra não, gente. Não, não é com cabeça moderna. Isso é a mesma cabeça desde que o homem é homem, cara. Não, se ele fosse fuder, o cagar. Cara, a maior força que existe na humanidade é a força do cagaço. E aí você mede o seguinte: qual é a maior. O teu cagaço mais imediato? É morrer e se fuder no inferno? Ou é, pô, passar fome agora e alguém estuprar tua família inteira? Não sei o quê. Ah, JP, o que você tá falando não segue a lógica da época, senão não teria tido um bando de imbecil que foi lutar na Terra Santa pra libertar a Terra Santa. Não, mas porra, a galera foi lá pra ficar rica, cara. Não, lógico. Gente, que isso, cara, aí você tá misturando. 20 mil pessoas foram lá pra libertar a Terra Santa. Não, eu sei. Aí, olha só. Gente, tem os dois. Tinha gente que temia Deus e o inferno, sim. Mas também... Vocês estão confundindo. Peraí, calma. Olha só. O cara que foi pra Terra Santa, ele não tinha medo de Deus nem de ir pro inferno. Ele foi pela fé e ponto final. Ou ele foi pra ganhar dinheiro. Mas ele não foi por medo. É diferente. Eu tô falando do dia a dia. Eu não tô falando do cara que não tem menor ideia de ir pra guerra. Tô falando que o cara que tá ali com a família dele, num pedaço de terra lá que o outro cara doou pra ele, entendeu? Esse cara tem um medo mais concreto, que é o da família dele se fuder naquele momento, entendeu? Isso é mais forte do que qualquer coisa. Cara, eu devo te dizer o seguinte, cara, que como o Alexandre falou, tem duas paradas. Então, pra começar aqui, o cara mais esclarecido, o cara que era um príncipe, o cara que era um rei, o cara continuava tendo medo de Deus de qualquer maneira. Só que a diferença é, Deus não necessariamente tá ligado ao Papa, pra algum desses caras. Todo mundo tinha cagaço de ir pro inferno, todo mundo tinha a mesma coisa. Agora, pra algumas pessoas estavam ligadas ao Papa, pra outras não. Os caras das altas rodas, vamos dizer assim, os caras, os super lords lá, eles meio que se conheciam. Então, por exemplo, Tucano, por exemplo, que era, digamos que era o rei de, sei lá... Do canal 4. Ele poderia muito bem ser eleito Papa, porque o Papa não precisa ser... O Papa pode ser um leite. Então, acontece. Eu conheço o Tucano há 30 anos e eu acho o cara um babaca. E como é que ele pode ser um Papa? Vamos dizer assim. Então, beleza. Mas o fato de eu não acreditar no Tucano como Papa, não significa que eu não acredito em Deus. Essa parada. Por isso que tem as cisões, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. O cara podia não acreditar no Papa, podia ir contra o Papa que tava eleito, como aconteceu várias vezes. Mas o cara, mesmo assim, qualquer um tinha o cagaço de ir pro inferno. Pode ter certeza disso. Ou ele tinha o cagaço da força que o cara, como Papa eleito, tinha. Também. Também. Também. Ele tinha ganhado as coisas. Mas o fato de nego rejeitar o Papa não quer dizer que o cara simplesmente era um cara que não tinha... Não, todo mundo tinha essa coisa ideológica na cabeça. Mas esse sistema de vassalagem não funcionava só nesse alto escalão aí. Ele ia localmente no com certeza, ia pra todo mundo. Vale pra tudo, né? O sistema valia pra todo mundo. Detalhe que eu não acho Tucano babaca, não. Só um exemplo. Eu ia falar que tem que ver esse negócio aí de você falar que... Só o Tucano babaca. Não, eu dei um exemplo que eu tô falando com ele. Tu acha que o nego vai achar estranho, né, Nerdcast? Não sei, vamos ver o que o Tucano vai falar no confessionário. O Jovem Nerd tá com saudade do Big Brother mesmo. A piada tem tudo a ver, né? Puta, o Jovem Nerd foi... Aquela piada do Woody Allen, sabe? Que é inteligentíssima, mas ninguém acha graça. Então falando de Idade Média, nós estamos também falando de feudalismo. Acho muito importante a gente definir o que era o feudalismo. Esse programa tá tipo História do Mundo por Mel Brooks, cara. Tá mesmo, cara. Porra. Então vai pra frente, vai pra trás. A piada aí. É a História do Mundo contada pelo Quentin Tarantino. Caraca, o Eduardo chegou ao nível de sofisticação. Ele avisa que vem piada, eu já tô preparado. Tá sinistro que os visigodos passaram tão rápido que eu nem percebi. Não, mas olha só, isso é uma definição geral, não estamos voltando nem indo pra frente. O sistema ainda nem tinha se falado, ah, esse aqui é o sistema feudal. Pô, a galera foi se habitando até chegar a ele, né? Com essas informações, com essa parada, Roma não era um sistema exatamente feudal. Porra, a gente não tá falando de Roma, a gente tá falando de Idade Média. Não, Roma não tinha sistema nenhum, brother, não, em vigor. Não tinha, mas eu tô falando que a sociedade começou a se organizar dessa forma por causa dos ataques bárbaros, por causa dessa zona toda que tava. Por causa da falta de poder. Rolou um vácuo de poder e os lords e companhia se aproveitaram. A descentralização do poder. É, isso aí. Anota no seu caderno. Pô, foi tão bonito agora, foi até emocionado. Vai cair na prova. Vai cair na prova. O Tucano pode falar isso. Justamente, a gente falou que tava a zona do caralho e que todo mundo teve que se fechar no seu mundinho pra se proteger. E quem tinha grana começou a construir os seus muros altos. Grana igual a terra nessa época. Sim. Então, a morada do senhor... Ficou religioso pra caralho, né? agora foi. A casa do senhor da terra passou a ser... Senhor feudal. Estão falando que não era feudo ainda? Não, hoje em dia é já feudo. O senhor feudal foi morar numa fortaleza, não mais numa casa, não mais num palácio. Tinha que ser uma porra murada, porque ele tinha que se proteger dos filha da puta que queriam invadir e matar ele pra tomar as terras dele. Não era um filha da puta, eram uns caras que... Né, você só ganhava dinheiro assim nessa época. O cara que quer te matar é filha da puta. Mas era um empresário da época, cara. É só uma disputa empresarial. É uma claro. Disputa de mercado. Você, como é que você foi ia crescer? Foi um sistema econômico que ficou na parada. Você não tinha como juntar dinheiro, abrir um site, uma lojinha, ir crescendo, fazer evento. Como diria aquele policial que nós já vimos, pra rir tem que fazer rir. A ideia básica do sistema feudal é uma coisa muito simples de entender e que depois foi totalmente corrompida, como todos os sistemas são corrompidos. E a ideia era basicamente o seguinte, meu amigo, é o seguinte, essa terra é minha, eu vou chamar vocês pra trabalhar aqui, vocês trabalham, dão uma porcentagem pra mim, eu pego esse dinheiro, não vou ficar sem fazer nada, eu vou comprar armas, eu vou fazer o castelo, eu vou treinar. Eu vou proteger vocês. Não, não, esse é o discurso do senhor feudal, né, cara? É, exatamente. Você só esqueceu de falar, essa terra é minha? Não, eu tenho esses 50 jagunços aqui que me garantem que ela é minha. Eu comecei a falar. Eu não tenho escritura, não. São esses 50 casas aqui que dizem, ó, essa porra aqui é minha. E se você não concordar que essa porra aqui é minha, esses 50 caras aqui vão te dar muito pé na bunda. Exatamente. O castelo, não é porque é pro cara viver em luxo, não era isso. O castelo era feito porque se desse alguma parada, todos os servos iam se proteger. E os primeiros castelos eram muralhas, ponto. Não tinha mais nada. Se for num castelo do século, a partir do século X pra trás, se for viajar pela Europa e for visitar um castelo, tu vai ver que é o seguinte, cara, muralha dentro, casinha. Então era isso, cara. Então a ideia era basicamente essa. Era o cara pegar esse dinheiro, não vou ficar numa boa, eu vou treinar, vou comprar arma, vou comprar armadura, pra poder justamente te proteger agora. É claro, porra, corrompeu totalmente isso, né, cara? Mas a ideia inicial era... Não corrompeu, nasceu corrompido. O cara que falava, essa terra é minha, tu vai trabalhar pra mim e dar uma porcentagem e o resto do dinheiro que sobrar tu vai comprar na minha quitanda e não vai ter dinheiro pra comprar tudo e vai me ficar devendo, você coloca, parece até que era um negócio utópico, a ideia, né? A ideia é boa pro nobre, né? Tu parece que era feudal, o senhor feudal. A nossa ideia inicial, quando levantamos o projeto do feudalismo, era fazer, não era. O cara era dono da terra e fez um castelo pra se proteger. Se o camponês desse tempo de correr até o castelo antes deles fecharem a porta, ele dava a sorte de entrar, cara. Mas não era pra ele se proteger porra nenhuma. Era tudo pro dono da terra e os 50 jagunços, cara. Tá aí, então, era quase o sistema de escravidão, né? Porque o cara não devia só tributo, não devia só um terço do que ele podia. Era o sistema de escravidão, só que o cara não gastava dinheiro com corrente. Exato, né? Porque o cara não tinha só que dar um terço do que ele produzia. cozinha pro nobre. Ele tinha que ir trabalhar de graça pro nobre lá dentro durante, sei lá, um ou dois dias da semana. Tinha a prima à noite, não vamos esquecer. E se o senhor feudal falasse assim, olha, vai ter uma guerra, pega aí teu forcado e vamos pra batalha, tu tinha que ir também. Mas a desculpa oficial pra você ir pra batalha se você não quisesse ir, como assim você não vai defender a sua família e os seus conhecidos? Você vai fugir da batalha. Mas realmente a frente de batalha, a primeira linha era a linha dos cavaleiros. Isso realmente era. Os cavaleiros? Cavaleiros. Os cavaleiros na primeira linha. A maior parte. Fazendo reverência com lencinho na mão. Com a tira cartola. Foi aí que nasceu a comissão de frente, né? Bota luvinho smoke, né? O senhor era um rude lá pra trás. Né? Vai pra bateria, seu grosso. Francamente. Olha só, a maior parte desses exércitos feudais eram sim os camponeses. Eles tinham que plantar. E aí, como o JP falou, entre a época do plantio e a época da colheita, esse maluco virava soldado. Exato, porque o senhor feudal olhava lá de cima do muro dele de merda e via a galera sem fazer nada naquele intervalo. Ele, puta. Exato. Os caras estão de bobeira na favela, vamos botar essa galera pra trabalhar, né, cara? Você era homem, você virava soldado naquele período, pô, voltava pra colheita e aí no inverno todo mundo se trancava, ficava morrendo de frio. E morria de frio. Como estratégia militar, os caras tinham que planejar as campanhas militares por esse intervalo de tempo mesmo. Sim, né? era seasons. Mas as campanhas eram feitas todas fora da colheita. Exatamente. Até porque, se tirasse a galera da colheita, como é que ia alimentar o exército? Como é que ia alimentar a campanha? Tinha temporada de guerra, né? Sim. Exatamente. E se tivesse um combate menor, era o mid-season. Eu tô imaginando agora, o cara conseguiu juntar a galera. Acabou a colheita na mão, juntou a galera. Aí tá lá nos preparativos, algum malandro lembra. Porra, esquecemos as batatas. Antes de falar desses sistemas de leis duras que tinham, né? O servo, o quase escravo, né? Ele tinha que submeter a toda a lei que o senhor impunha, né? Como assim escravo? Ele é um homem livre. Então, o servo, por isso que eu falei, o quase escravo. As pessoas acreditavam que Deus podia interferir claramente na terra e nos julgamentos das pessoas, né? E você sabendo ler essas intervenções divinas, você podia determinar culpados inocentes de qualquer tipo de disputa, né? E aí os caras tinham uns testes de julgamento chamados ordalhas, que era a parada típica da Idade Média, em que você meio que dava pra Deus decidir se o cara era culpado ou não. Por exemplo, tinham várias ordalhas. Ordalha de fogo. Você pegava o camarada, botava ele pra andar numa chapa quente, uma lâmina de espada, num tal de arado, qualquer porra que estivesse fervendo, e aí o pé dele ia queimar. Aí você enfaixava os pés, 3 dias depois você tirava a faixa e, se tivesse sarando, a pessoa era inocente. Se tivesse infeccionado, era culpado, porque Deus estaria favorecendo ou não a pessoa por ela ser culpada ou inocente. Mesma coisa tinha com água quente. Você tinha que meter a mão na bacia de água quente, ou de óleo fervendo, ou de chumbo derretido pra pegar uma pedra, e aí quando eles enfaixavam a tua mão, mesma coisa. Se você estivesse sarando... eu vou te falar, né? Não, tinha uma parada mais tranquila também de ordalha, né, cara? Sempre uma ordalha do inferno, né, cara? Não. Também se jogava a mulher dentro d'água. Se ela boiasse, era bruxa. Não, é sério. É sério. Pô, tinha o mesmo peso do pato. É a ordalha de água fria. A parada do Monty Python é baseado nisso, porque... É isso mesmo. Se ela afundasse, ela era inocente. Mas também ela já tinha morrido, né? Não. Eles pegavam a pessoa, né? Pegavam? Quem pegava? Não, eles amarravam os pés e as mãos. Amarravam o pescoço. Das pessoas que eram acusadas de bruxaria. Jogava na água. Se afundasse, eles logo resgatavam e era inocente. Se boiasse, é porque a água estava rejeitando a pessoa por bruxaria. Se o cara tivesse um fôlego, por exemplo, e afundasse por 5 minutos. O Jean Reno, né? Podia ser um bruxo, cara, foda na Idade Média, né? Assim que você afundar, você era resgatado, porque você era inocente. Mas o nego não sabia disso, cara. O nego ficava se debatendo e, ó, a água tá empurrando o cara pra fora ali, ó. E tinha a ordalha da cruz também pra resolver disputa. Você fala assim, ó, esse cara tá roubando minhas batatas. Os outros falam, não tô roubando, esse cara que tá mentindo porque ele tá querendo me fuder. Quem é que tá com a razão? Eles pegavam os dois caras, eles abriam os braços em forma de cruz, um do lado do outro. O primeiro a abaixar o braço era culpado. Ah, mas também é errado. Justo. Eu também acho. O cara que tem mais vontade, que tem mais garra, merece mesmo. Não, eu digo mais. Eu digo mais. mas o cara que trabalhou arando a porra da terra e cultivando a batata tem braço muito mais forte que o ladrão que só vai buscar. Exato. Eu acho justo essa ali. Só uma nota histórica de um cara chato pra caramba, mas é, só lembrar que não tinha batata na Idade Média na Europa nessa época. É um detalhe chato, mas é justo. Caraca. Essa ordalha da Cruz tem hoje, né? Só que o último a baixar o braço ganhou um carro. Ó, jovem, ainda tá precisando ver um Big Brother. Tá maluco pelo Big Brother. Serviu pra ele, por favor. Outra lei interessante que vem dessa época que você tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, engraçado, na própria Inglaterra essa lei não existe mais, nos Estados Unidos tem. É que você já ouviu falar, deve ter visto filmes americanos de julgamento, que se o cara entra na tua casa e tu mata ele, tu não vai preso, porque tu tá defendendo tua propriedade. Essa lei é dessa época, essa lei é uma lei que vem da Inglaterra medieval. Então se você entrasse no território do cara, o cara podia fazer o que quisesse com você, meu amigo. Podia matar, podia enforcar, podia o que quisesse, entendeu? Era dono total, por isso que tem essas paradas que você brincou aí. O cara podia pegar qualquer mulher e primeira noite era do cara. O cara fazia o que queria dentro da propriedade dele, né? O senhor feudal. Tem essas coisas engraçadas também. Não era muito engraçado pra quem, né? Tava sob a lei, né, cara? Mas... Que engraçado tem nada. Falou do Clóvis I, que foi rei dos francos lá para o ano 500. Agora eu queria avançar 200 anos para 700 e pouco. Olha o que eu tava falando de que, pô, não aconteceu porra nenhuma nesse período. Tu tava avançando 200 anos aí, assim, ó. Não, tem que avançar. O cara criou a França, jogou três machados, deixou o bigode crescer e vamos pro próximo. É isso que o cara fez. Na verdade, a gente tá Tarantino mesmo. O Dudu tem razão. Esse feudalismo que vocês falaram agora é um feudalismo ali pros anos 800. É bem mais à frente. Consolidado, né? E agora tá voltando pro Clóvis, brother. Não, eu tô falando. Não tô mencionando só. Eu tô indo pra 700, pô. Então vambora. Tá bom. Depois a gente faz uma linha do tempo no final. Isso é foda. Vamos avançar no tempo, porque não dá pra cobrir tudo, né, Nerdcast. Bom, mas a gente tem as invasões bárbaras acontecendo durante todo esse período, até antes mesmo do Império Romano Ocidental cair. A gente teve Átilo Huno, que veio invadindo, queimando e conquistando tudo. Mas isso é outro Nerdcast, claro. Teve as invasões depois também, né? Depois da queda do Império Romano. Foram invasões de ocupação a essas áreas todas. Inglaterra. Gera combate, não com os romanos, gera combate com os senhores feudais da região. O processo de invasão dos territórios que era do Império Romano aconteceram meio no empurra-empurra. Os hunos mais ao oriente, mais a leste, que eram os fudidões. As outras tribos que estavam no caminho deles foram também vindo pra meio que fugindo deles. Só que... Foi no vácuo. Não, na verdade, não foi no vácuo porque eles não foram atrás. Os hunos iam chegando, eles iam fugindo dos hunos. Só que eles não fugiam em debandada. Eles chegavam e tomavam a terra de quem tivesse na frente. Nessa tiveram os vândalos, que se estabeleceram no norte da África. Tiveram os godos, que se separaram em visigodos e ostrogodos. Os visigodos invadiram a Península Ibérica e os ostrogodos acabaram ficando na Península Itálica. Mas você tá falando de que época isso? Isso é nessa meados, 500, 600? Depois do poder central de Roma se enfraqueceu e... Foi o que eu falei lá atrás. De um buraco ali do meio da Europa, saiu assim, pô, que nem tatu, uns 500 povos desse daí, né? Exato. Os tártaros, os próprios francos, eram povos que eram subjugados pelos romanos, que quando o poder central sumiu, os povos se aproveitaram. Era dividido, né, em três grandes grupos étnicos, né? Tinha os escandinavos, que não eram ainda os vikings, que eram os anglo-saxões e os jutos. Os germanos ocidentais, que eram suevos, alamanos, francos, que eram esses caras que moravam ali perto do rio Elba. E o pessoal que veio do oriente mesmo, os godos, alanos, vândalos, lombardos, esses caras que foram mais pro sul, invadiram a Península Ibérica, a Península Itálica e aquela região do Cáucaso. Os vândalos que chegaram na Espanha, né? Os vândalos foram pra Espanha, mas quando eles chegaram na Espanha, eles atravessaram o Estreito de Gibraltar e ficaram no norte da África. Quem se estabeleceu mesmo ali foram os visigodos. Ô, Dudu. Oi. Vamos fazer piadinha, né? Cara, então, piadas tão óbvias, cara, eu não queria me rebaixar tanto, mas é mais... Querer me rebaixar tanto. Os vândalos foram os caras mais marcantes dessa porra toda, né, cara? Porque É, porque são, até hoje, os caras viraram o termo da parada. Mas olha só, eles não invadiram a Península Ibérica? Então, esse nome veio na linguagem e veio sendo exportado até a gente. Eles fizeram, foi marcante mesmo, né? Foi. Mas então, e o que acontece? Essa galera tava lá na Península Ibérica vivendo as suas vidas. De repente, um novo jogador entra em cena, que eram os muçulmanos. Os mouros invadindo a Península Ibérica, tomando aquela porra lá de arrastão e viemos pra ficar. Colonizaram aquela porra toda e levaram uma fé unificada. O Islã, que era novo, tinha 100 anos. Maomé tinha vivido no ano 600 e pouco, né? Isso, sim. E aí no 700 e pouco ele já era uma fé organizada a ponto de sair conquistando, lutando em nome dele, né, cara? Mas os mouros foram lá por quê? Eles foram expulsos de onde é que eles estavam? Não, aí já era outra coisa. A fé islâmica é como a fé católica. É uma fé de evangelização. E os mouros foram para aquele território, na verdade, para espalhar a fé deles. E aí o que acontece? A galera começa a levantar um ponto de exclamação em cima da cabeça dos francos cristãos. Na verdade, levantou um ponto na cabeça do Papa, que falou, oh, que porra é essa? Eles invadiram a França e encontraram uma pessoa que estava preparada para eles, que é o famoso Carlos Martel, ou conhecido como Carlos Martelo. Só desenhando a parada, a França não existia ainda como a gente pensa a França hoje, sim, né? Sim. Ela era quebrada em várias galeras que estavam ali primeiro, né? É, existia teoricamente um rei maior, mas o rei maior é meio que sem poder. O poder mesmo é dos vários que eram gente diferente. Mas calma, o que ligava essas pessoas todas era o cristianismo, entendeu? Que ligava todo mundo na Europa. Mas né? Eram rivais, lá dentro eram rivais. Não era que o cara do sul era, pô, parceiro do cara do norte. Eles eram rivais. Mas o que o Carlos Martelo fez? Ele. Carlos Martelo mesmo? Ele não teve nenhum outro nome depois disso? Carlos Martelo. Carlos Martelo. Martel, mas o apelido dele histórico é Martelo. É, e aí, o que, que ele fez? Ele começou, como ele sabia que tinha que se defender e tinha que se preparar bem, começou a confiscar terras e propriedades da igreja pra financiar o exército dele. E o medo? Cadê o medo? Tem mais medo não! Tem mais medo não! Tem um medo maior chegando aí, cara. É isso aí. Não, mas olha só, ele foi defender o cristianismo lá com unhas e dentes. Só que ele tomou medidas drásticas. Jack Bauer, pô. Teve que sujar as mãos. Quase foi excomungado, mas não chegou a ser excomungado porque o cara, porra, depois no final ele tinha razão. Ah, excomungado você é ou você não é, não tem quase. ele ia ser excomungado, mas ele ganhou, o Papa falou, calma aí, esse cara é exatamente. Aí, minha. Olha só o que, que ele fez, é a famosa Batalha de Tours. Eu prefiro que chame de Batalha de Poitiers, também é outro nome. Mas é a mesma batalha ou eu tô falando merda? Não, é a mesma batalha, mas Poitiers é mais bonito, né? Sidney Poitier. Sidney Poitier, cara. Ele contra Abdul Rahman, que era o grande invasor moro temido foda. Quando ele botou o exército dele em frente aos mouros, eles ficaram 6 dias sem se mexer. Ninguém queria fazer merda. Combate de peso pesado, cara. O cara que atacar errado vai se fuder. Ele botou o exército dele numa posição estratégica na entrada da floresta. Sim, ele tava defendendo, né, cara? Ele não queria enfrentar os mouros em campo aberto. Então ele parou lá e falou, vem. E aí o que, que aconteceu? Os mouros, que por algum motivo não se sabe por quê, os caras não estavam esperando essa resistência dali. Eles já tinham invadido o sul e acharam que ia ser tudo moleza, igual foi aquela região do sul que eles invadiram. Eles não sabiam da força do exército do Martel. Aí o que, que o Martel fez? Ele botou a galera dele ali por dentro da floresta, dando a impressão que ele tinha um exército muito maior do que ele realmente tinha. Porque se ele fosse pro campo aberto, ele tava com menos gente do que os mouros. Então ele parou ali e falou, vem. E os caras ficaram com cagaço, achando que, pô, tava enfrentando ali uma multidão, entendeu? É isso. E ficou esse impasse durante um tempo. Só que os mouros é que estavam invadindo. Quem tinha que tomar a iniciativa da parada eram os mouros, no final das contas, né? Claro. Senão ia ficar aquele negócio ali. Eu não vou e você não vem, né? Quem defende, teoricamente, é sempre vantagem. É, claro. Por isso que tem mais um dado, né? O que mais estava acontecendo? O inverno estava chegando, ou seja, não podiam demorar muito ainda pra invadir. Porque o cara ainda tinha linha de abastecimento e os mouros porra nenhuma, né? Exatamente. O cara tava ali, vem. O que nego analisando hoje essa batalha fala que foi o grande erro dos mouros foi realmente ter ido. Eles tinham que ter parado ali e falaram, na próxima temporada a gente te invade, entendeu? Vamos guardar o que a gente já avançou. Mas o cara resolveu ir. E aí deu merda. Martel mandou uma equipe de comandos. Ele mandou uma galera, um destacamento, por trás do exército inimigo, invadiu o acampamento do exército e começar a roubar tudo, tipo assim, a saquear o acampamento do exército inimigo, que o exército estava mais avançado do acampamento. O acampamento estava basicamente desprotegido. Quando os mouros viram a zona no acampamento deles, voltou uma galera pra defender, pra expulsar os caras. Não só a zona, eles estavam libertando os prisioneiros. Mas tu saca que tem gente que diz que isso foi caô, né? Que ele só soltou a ideia que isso estava acontecendo lá do outro lado. Mas o fato é que a galera voltou. Eu comprou. E aí, o resto do exército. O exército moro viu uma galera indo embora, voltando, achou que era recuo geral e todo mundo começou a fugir. E aí, cara, acabou. Abdul Rahman, o grande general, o emir, né, era chamado de emir, foi cercado e morto ali mesmo, cara. Detalhe interessante da batalha ainda é que os caras recuaram. O Martel não viu de cara que os caras tinham ido embora. Ficou ali um tempo ainda naquela. Pô, será que os caras só deram uma reagrupada, não sei o quê? O cara não acreditou que os caras tinham ido embora mesmo, só por causa daquela merda. Pô, entendeu? Mas não tinha um batedor pra mandar lá ver, cara? Pois é, não, mas os caras largaram tudo. Não, os caras quando foram embora mesmo. Largaram todos os acampamentos pra trás, largaram tudo. Os caras ficaram, pô, cagados. E o cara não acreditou nisso, entendeu? Ficou um tempinho ali, até quando eles chegaram pra ver que não tinha mais ninguém, de fato, do os caras foram embora com tudo. E o Martel ficou conhecido como o homem que salvou o Ocidente, salvou o Ocidente cristão, né? Contam também que foi a maior proeza do Carlos Martel que, apesar de os francos terem a cavalaria, eles não tinham estribo. Ele mandou todos os cavaleiros descerem do cavalo e ficarem na infantaria. Enquanto os árabes, né, os muçulmanos eram, a maioria estavam de cavalo. Eles conseguiram ainda vencer os muçulmanos a pé, enquanto eles estavam... Mas justamente fazendo... porque a batalha não aconteceu em campo aberto. Aconteceu ali, numa área merda. Ele escolheu exatamente a área que ele queria que a batalha acontecesse. O pessoal perdeu as estribeiras. Essa foi menos óbvia. Foi Tarantino com ele. Não, foi Woody Allen. Woody Allen. Como o JP falou lá no início, eu acho que a gente pode terminar com o Carlos Magno, né? Porque é uma das figuras mais importantes, se não a mais importante, da Alta Idade Média. O nosso amigo Carlos Martel, ele teve um filho chamado Pepino. Ah, não. Que foi morar em Capri, né? Detalhe pro complemento, Pepino... De Capri. Mas vou pular o pepino. Olha o Jovem Nerd! Não vai falar que era pepino? Pepino ou breve? Ou breve, é verdade. Eu queria saber por que hoje em dia existe uma guerra contra o picles e o pepino tá dominando tudo. Vocês sabem explicar? Sério? No Subway não tem mais picles, só pepino. Não tem mais... Porra, picles é muito melhor. Que aí eu fui no McDonald's pedir Big Mac e aí o Almôndega do Box quiseram também Big Mac, só que eles ficam com frescura que era em especial, sem picles. Falei, olha, Big Mac sem picles, o cara, sem pepino. Eu falei, what? Caralho. E eles mudaram a musiquinha como também, não? Mudaram. Sempre teve pepino. Não. Tá louco? A música é dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, zebra, picles, um pouco, gente. Mas tinha uma propaganda de uns 20 anos atrás que o cara falava não sei o que e um dos caras que estavam no McDonald's falava assim, e com um pepino no meio. Não. Eu tenho certeza. Um pepino, o cara com pepino, só pode ser sacanagem, cara. Foi mal. O cara com pepino no meio. Não. É zoação, cara. É zoação, cara. O pepino teve dois filhos. E esse sim, importante. Era o nome do filho de pepino. Um deles era o Picles. O outro é o gergelim. Só pra eu explicar uma parada pra vocês, picles não é uma parada, você pode fazer picles de pepino, como pode fazer de cenoura, de cebola, de salsicha. Ah, é? Fazer um picles de salsicha? Cara, picles de salsicha é das paradas mais nojentas. Vende aqui picles de salsicha. Você tá me zoando? É lógico. Não, é das paradas mais nojentas que tu pode olhar, cara. É picles de salsicha. É uma parada, é tipo uma conserva, é isso? É, conserva. Qualquer parada de conserva. É picles. Mas o picles que a gente come é o quê? É um pepino filhote? É um pepino bem salgado em conserva, porra. É. Caralho, eu jurava que tinha alguma árvore de picles. A colheita de picles? E tinha colheita de picles, eu jurava. Pepino teve dois filhos, Carlos Humano e Carlos Magno. Mas vem cá, ele batizou o cara de Carlos Magno? E se o cara já era chamado desde criança de Carlos Magno... Não era. É sinistro, né? Não, esse cara mandou 100% na numerologia, história, né, cara? Esse nome que a história conhece. Carlos Magno, pra gente já saber quem é. Então, ele não se dava bem com o irmão Carlos Humano. Normal. O irmão é um rival, cara. É. Isso é normal, não, na ele, época. Ele já deve ter nascido Carlos Magno, cara. Se o irmão era Carlos Humano... É verdade. Ou então ele era o Carcamano e o Carlos Humano. Mas esse negócio que o irmão era inimigo é verdade, cara, porque seu irmão mais velho na Idade Média, é o rival. Ele ia ter todos os louros e você ia ser padre. Era isso que te restava, cara. Aí o que aconteceu? O Pepino morreu e deixou o reino dividido pros dois filhos cuidarem, cada um de uma parte, né? Reis francos, né? É, isso era uma tradição também, do lugar dos caras quebrarem o reino, né? Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Exatamente. E aí eles não se falavam, era aquela merda, se correspondiam pela mãe, e puta, é uma merda, né? Então, a história diz que Carlos Humano morreu, do nada. Não diz como o cara morreu, diz que morreu. Magno matou. E aí, Carlos Magno se tornou rei soberano. Não, cara, ele se matou cortando a cabeça por trás, mas foi isso. Não sei, então, é o que as pessoas acham, né? Os historiadores acham, talvez realmente Carlos Magno tenha mandado matar o irmão, mas ninguém, não ficou registrado aqui. Eles não se falavam, eles tinham cada um duas metades da laranja. Tô achando que, cara, vamos juntar as peças, aí, né, cara? É. E aí, Carlos Magno ficou soberano, rei dos francos. E ele foi rei dos lombardos também, aí. O Tucano mencionou os lombardos. Se é uma dinastia das mais antigas, né? Isso aí, patrão. A gente tá falando desse cara porque no dia de Natal do ano 800, 800... Cara, você tem certeza que Carlos Humano era irmão do Carlos Magno? Agora o Tucano já quer fazer um teste de DNA na parada, hein? Ele não tá convencido, velho. Por quê? Tô vendo aqui que o Carlos Humano é irmão do Pepino? Não, irmão Carlos Magno, maluco. Caralho, se o pai deu o nome de um de Pepino e o outro de Carlos, é o maior vacilo de todos os tempos. Bom, no dia de Natal, dia 25 de dezembro de 800, o Papa coroa Carlos Magno como o primeiro imperador do Império Romano... Não, Sacro Império. Do Sacro Império Romano. Romano-Germânico. Que não tem a ver com o Império Romano-Romano. Ele é um Império Germânico, né? Que foi o primeiro Reich, inclusive, né? É. Foi o primeiro Reich? Eu não sabia. Olha só. É. E aí, quer dizer, é a primeira vez que a Europa tem um imperador, de fato, desde a queda do Império Romano. Mas por que o cara foi coroado imperador do Império Sacromonte? Porque, olha, ele era rei dos francos. Sacro Império Romano. Sacromântico. Porque, olha só, ele era pessoa de influência, cristão extremo, extremista, assim, ele defendia o cristianismo na ponta da espada. Até aí o Mel Gibson também, né, cara? Tá. E ele era rei soberano franco, e aí, quer dizer, eles fizeram uma unificação, uma espécie de unificação, porque o Sacro Império Romano era o que a gente conhece hoje, como França, Alemanha, Holanda, Suíça, Áustria, Polônia e a maior parte da Itália. Então, era uma tentativa de finalmente voltar a ter uma unidade ali na Europa. E esse cara foi o representante, né? Tem umas lendas que dizem que ele entrou na igreja aquele dia sem saber que ia ser coroado imperador. O Joel, ele acredita nessas historinhas, cara, que eu vou te falar, velho. Chega aí na igreja 3 horas que vai rolar uma parada. É isso que falaram pra ele. O Azaghal fez uma pergunta importante de por que que o cara foi coroado o imperador. Muito provavelmente a igreja estava ameaçada por algum inimigo, vendo pela época, talvez os vikings, não sei. Alguém devia estar ameaçando a área de influência da igreja e eles precisavam de proteção. Carlos Magno tinha crescido de poder, era cristão fervoroso, deve ter se prontificado a defender a área lá da igreja e foi, pô, coroado com essa missão. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Mas foi, Carlos Magno se prontificou a defender o Vaticano com tropas. E as tropas do Carlos Magno ajudaram, e o dinheiro dele principalmente ajudou a fazer o primeiro exército do Vaticano. Ah, Aí. E ele era um cara muito esperto. A educação basicamente existia só dentro da igreja, da instituição. Quem sabia ler e escrever eram os monges, tá? Os reis não sabiam ler e escrever, entendeu? Ele não sabia. Então, mas ele quis aprender, já velho burro, quis aprender a ler e escrever. Ele foi um grande incentivador da cultura, da educação. Da educação, sim. Mas ele mesmo não sabia, né? Não, mas ele aprendeu a ler e escrever. Ele aprendeu quando... Um detalhe curioso é que as letras minúsculas foram criadas aí, por Carlos Magno, no Império Carolíngio. Sabia disso, Jovem Nerd? Não, disso eu não sabia. Por quê? Pra escrever rápido, pega uma letra de forma e pega a letra de mão. A letra de mão é muito mais rápida. Então, pra agilizar as comunicações do Império, eles criaram essa letra de forma, essa letra de mão. Inclusive sem serifa, né? Pra ir mais rápido. Mas por que que ele tava com essa pressa toda de escrever? É a comunicação mais rápida, né? Bom, eu não podia esperar 2-3 minutos pra um bilhete sair? Cara, realmente era um extremista, né, cara? O cara tava com o senso de urgência dele no máximo, né, mano? Ele tava puto que a secretária tava demorando pra escrever o que ele ditava. Porra, escreve essa porra em minutinho. Vamos logo com essa merda. A igreja queimava muito livro, mas o conhecimento básico sobreviveu graças aos monges, que copiavam livros durante suas vidas inteiras e traduziam e... Ninguém mais sabia ler e escrever. É, se não fosse eles, não ia ter calma nada. Calma aí. Não a todos os monges, por favor. Existiam monges copistas que eles faziam... E monastérios de copistas que faziam isso, né? Só porque era monge que eles guardavam. Não, é claro. Mas muita coisa que a gente tem aí guardada até hoje foi graças a esses caras. Até mesmo literatura que seria banida, queimada pela igreja, né? Foi mantida. Não só a igreja. Os bárbaros mesmo queimaram as paradas. Não foi só a igreja que queimou. Queimar livro é um esporte como é queimar carro hoje em dia. Queimar carro. O livro não tinha utilidade nenhuma pra um bárbaro. Exato, é. Se ele limpasse a bunda, ele poderia usar pra isso, né, cara? Mas como ele não limpava... Então, Carlos Magno foi o cara que começou a trazer essa tradição que estava só limitada à igreja para fora. Então é por isso que ele inventou a letra minúscula. Por quê? Porque você escreveu um bilhete, ataque, whatever, né? Letra maiúscula ou minúscula. Agora, se você vai escrever um livro, copiar um livro, aí você com a letra minúscula sem serifa, é muito mais rápido que letra com rococó e serifa, né? Não, mas pra ler é muito melhor letra com serifa, porra. Pra ler livro. Mas aí é uma coisa de cada vez, né, cara? Um filme barra livro, que embora se passe num período muito posterior ao que a gente tá falando, é interessante pra quem gosta de cinema, gosta de literatura, que é O Nome da Rosa. Que se passa dentro de um mosteiro onde tem essa... A galera fazendo copy, pontão de livro, né? Dentro do mosteiro. É maneiro, captura o clima da época também. E essa profissão de monge copy-paste devia ser um inferno, né, cara? Depende qual era a alternativa. De repente a alternativa era pior. Copiar o livro tá pelo casal sentado ali na parada, né? É melhor do que plantar pepino, né, cara? Mas a gente vai chegar a falar de burguesia? Não. Não. Então o Cazuza pode eliminar desse programa. Tem que botar a musiquinha aí que vai ser genial se colocar o trecho. Cara, ele não vai ser genial, né? Ah, você tem o Cazuza gritando lá? Burguesia! Genial.